Eu sei que na sua cabeça você ainda pensa de tudo que viveu comigo era tão diferente de um homem que vive contigo te amar demais. Te dá todo o conforto, mas não satisfaz. Porque quem você ama dorme em outra cama. Eu sei, às vezes você pensa em me procurar, mas pare e vê que sua vida é uma realidade. Você está aí com outro de papel passado, no dedo uma aliança, um nome registrado e uma vontade louca de fazer besteira. Lembra da primeira boca que beijou você? Lembra dos meus abraços vindo te aquecer? Que fez você sentir uma vontade louca? Não deixe um homem que te ama pra me procurar. Se for preciso, finja tentar agradar. Porque a carne é fraca, eu vou fazer besteira. Às vezes você pensa em me procurar, mas pare e vê que sua vida é uma realidade. Você está aí com outro de papel passado, no dedo um aliaço, nome registrado e uma vontade louca de fazer besteira. Lembra da primeira boca que beijou você? Lembra dos meus abraços vindo te aquecer? Que fez você sentir uma vontade louca? Não deixe um homem que te ama pra me procurar. Se for preciso, finja tentar agradar. Porque a carne é fraca, eu vou fazer besteira. Lembra da primeira boca que beijou você? Lembra dos meus abraços vindo te aquecer? Que fez você sentir uma vontade louca? Não deixe um homem que te ama pra me procurar. Se for preciso, finja tentar agradar. Porque a carne é fraca, eu vou fazer besteira.